Ô louco bicho, esse cara é fera tanto no pessoal quanto no profissional. Fala galera, estamos começando mais um Leitura de Comentários do Pato pra Pet. Eu sou o Evandro, aqui comigo hoje temos o Segui. Morreu! Temos o Godoka. Começa seus comentários, parça. Temos o Waste. Eu tô por fora dos memes essa semana. E temos também o Gariba. Tá pegando fogo, meu! Ô louco, bicho! Errou! Tá pegando fogo, bicho! Então, galera, errou! Errou! A gente vai fazer uma leitura hoje fazendo leitura de, sem ser no Hangout, porque estamos impedidos de usar o Hangout por causa do... Os filhos da puta. Filho da puta. Bando de escroto. Dos putos do ter Audacity de podcast que bloquearam um vídeo nosso no YouTube e agora a gente não pode fazer Hangout até o YouTube liberar de novo. Bloquearam um vídeo nosso exigindo direito autoral de um programa de graça. Não é deles o programa, entendeu? Cara, Flash Mob nesses filhos da puta. Não, nada disso. Eles usam Daniel... discos, vamos sacanear eles. Discos, é. Daniel J. Liu, se estiver ouvindo isso, fuck you. Ou em espanhol, vete a la merda. Ou em azerbaijão, cis atmak. Ou em catalão. É a mesma coisa que espanhol. Ou em brasileiro, vai chupar um canavial de rola, seu francês, filho da puta. Francês, bate fire and cooler. Hã? Caralho, isso é fuck you, que bosta. Enfim, vai se fuder, seu... Go fuck a Canavial off... Rola! Canavial! Só que Canavial off dicks. Off dicks? Eu não sei se vão se fuder, seus putos, por ter denunciado nosso vídeo sobre um bagulho free, né, cara? Não. É, tipo, aí a gente mandou... Canavial de rola, ou em inglês, go fuck a Canavial off pigeons. Errou! Costuma falar, a gente não conseguiu fazer porque a gente tá bloqueado de fazer qualquer coisa no YouTube até agosto, tá ligado? Então, esperar o YouTube. A gente tem que esperar o YouTube arrumar mais. Entre agosto ou 10 dias úteis a gente vai estar bloqueado. É, não, a mensagem é agosto, né? Depois que isso for revertido, ele deve resolver. Ou não, né? Sei lá. Então, senão eu vou ter que denunciar o YouTube. Por aceitar qualquer denúncia idiota sem verificar antes, tá ligado? Então gente, cara, se vocês tiverem um podcast... Fez, cara, errou! Gente, se vocês tiverem um podcast e quiserem aprender coisas, ouçam o The Audacity Podcast. Não, manda não falem pra ninguém, não fala pra ninguém, porque eles são do mal. Vai lá e comenta lá no... Lá que comenta, assim, puto. Comenta assim, errou! Errou! vamos lá então, galera, eu queria começar aqui com um texto bem grande aqui, mas foi no post do Gariba, Digimon Adventure Trio, o que esperar, que o comentarista só escreveu assim, Digimon Adventure, o que esperar, que nunca chegará aos pés de Pokémon. Exatamente. Aí apareceu um tal de Yamato Yashida... Que eu espero que tenha uns 7 anos. Ou menos, talvez. Ou menos, talvez. Espero, tá ligado? Até porque Yamato Yashida eu digitei aqui no Google e é o gurizinho lá do Digimon, né, cara? Então. Ih, já tem um fake de Digimon, né, cara? Aí ó, o comentário dele, pro comentarista. Faz um favor, vai se fuder. Pokémon, tudo sem vírgula. Pokémon é um anime merda que ainda NGM, ninguém, notou que já acabou. Desde a 5 temporada, já que o anime se foca em um pirralho de 10 anos que não pega ninguém e não cresce nem ganha porra nenhuma. Muito diferente de Digimon, que tem enredo, com dois R's. Errou! História, romance, arcal. Ele, eu acho que não tinha acento nem... Porra, é meu prêmio esse maluco aí, cara. Ação, aventura, mortes, tristeza, alegria e tudo isso em um episódio. Além do que personagem, com dois S, não são idiotas. Ele tem problemas normais de gente normal, assim como separacal dos pais, adocal, brigas e além. Disso ainda tem uma música que gela a espinha cada vez que ocorre uma digievolucal. E sim, vai ser tri legal pra caralho, senão você não quer ver, não veja ninguém. Tá te obrigando. Mas pelo amor do Digimundo, não compare um rato que chupa pau com o Digimon. Nunca. Cara, que orgulho desse menino. Não, parabéns, tô de pé aí, ó. Batendo palma. Parabéns, Gariba, ele escreve igual a você. Cara, imagina ela batendo piroca. É, o comentarista só comentou, ele disse... Esse, Gariba, não adianta criar fakes. Mas é meu primo, cacete. Cara, eu só duvido que é o Gariba, cara, porque apesar de todos os erros gramaticais, ele construiu um texto coerente. Exatamente. Mas eu acho que pode ser o Gariba porque não tem foto do perfil do vídeo. Deixa eu aproveitar aqui e apresentar o. De volta à nossa linha temporal, agora que acabou o horário de verão, temos o Flamengo. Yes! Puta, o Flamengo tá com. Ele tá realmente. Ele voltou à frente do tempo. Ele respondeu antes de me chamar. Respondeu ele, antes do tempo. Cara, o que aconteceu, tá ligado? Mas vamos continuar aqui. Sobre esse post, vale lembrar que o Gariba botou uma. Além das imagens de resolução podre, ele colocou uma imagem que não tá carregando. Pois é. Errou! Ele copiou de onde mesmo, gente? Que ele pegou lá. Alta Bout. O Timon, aquele que ele botou a imagem que não carregava lá. Aquele... Ah, tem 10 posts de Timon. Esse aqui, deixa eu passar. Passa aí, cara, que eu não tô lembrando. Gariba, me diz uma coisa. Você não salva a imagem UPA, Gariba? Digimon é tão triste que tu não consegue nem achar uma imagem decente. Qualidade boa, né? Mas imagem decente do anime eu não consegui achar, caralho. Aí eu falei, vou colocar do anime mesmo. É melhor você não colocar nada, cara, em vez de colocar tipo um treco radioativo aqui, cara. E a respeito de upar é porque meu computador é bosta, ele demora pra fazer download das imagens. Caralho, uma imagem, velho. Isso não tem que nem aparecer tempo. Uma imagem 5KB, cara. Uma imagem de 5KB, esse bagulho não. Não consegue. Não, brincadeira, é preguiça mesmo, é mais fácil achar a imagem, copiar e colar lá, então eu não falo. E depois da merda, dá isso aqui, ó, tá falando que você tá roubando imagem do Alt Lab. É. Warning, do not hot link images and still bandwidth. Vamos lá então. Morreu! Godoka! Deixa eu pegar aqui. O último post de pesquisas é o Night Raven, 3 dias atrás. Falei 3 dias atrás. ele escreveu aqui uma das pesquisas, né? Deusa Hera transando com outro sem ser Zeus, causando uma guerra. Ele comentou esperando o post do Gariba dizendo que essa pesquisa está mitologicamente errada e que na verdade a Hera que corna Zeus traidora que passa. Nossa senhora, e que essa pesquisa foi feita pela Disney. A intenção foi boa, cara. A intenção foi boa. Mas zoou o Gariba, então é isso que importa. Não, mas eu dei uma resposta pra esse cara aí que falou isso. Deu. Só que a gente não vai ler. Mas eu não... É muito grande, eu não vou ler. Turn off for watch! Deixa eu só complementar que esse post aí teve um comentário do Povo Aranha também. Que ele... Não, foi esse aí. Ah, esse... Não, o Godok, peraí. Não, esquece. É outro aqui. É o mais tarde na sala da... É isso. É o mais eu tarde, copiei esse comentário. Tá, então vai. Então manda aí. Manda. Mais tarde na sala da lista, que foi aquela discussão filosófica sobre travesseiro de pena de ganso, se é bom ou não, ou se as penas são retiradas com os gansos vivos ou mortos. O Povo Aranha, ele falou, quando eu era pequeno, inventei de roubar um ovo de ganso na fazenda do meu pai e acabei sendo perseguido por 10 deles. Pitos da cara. Por todo o curral da fazenda do meu pai. Até hoje tenho certo medo de gansos. Mas que cara, ele tentou roubar o ovo do ganso, eu tô imaginando ele palpando o saco, bicho. Uma gança? Até que ele... Ele achou que era o Link, tá ligado? Zelda, eles queriam bater nos bichos. Aí eles voltaram contra. 10, imagina, 10 gansos. Essa porra voa, mano. Levou e tem um bico com um treco assim na ponta, cara. Parece um dente, tá ligado? Uhum. E esse bicho é vingativo, cara. Um bicho. Essa porra, esse bicho esperou um ano pra se vingar de mim uma vez, cara. E ficou se remoendo, né? Pontando na parede. Cara, eu joguei as bombinhas na direção dele, né, cara? Aí uma acertou nele. É tipo, eu fui embora, né? Da fazenda. Aí, um ano e meio depois, eu voltei lá, cara. O bicho começou a cortar de mim, cara. Eu não sei se era o mesmo, se tipo, ele tinha uma porra da foto dos dois como procurado lá no. É, não, isso que eu pensei, ele entra no viveiro, assim, do lado do ninho do bicho, tem a foto dos eixos cravado com uma faca, assim, na parede, sabe? E saco de areia pendurado perto. Uhum. Tá vendo que era algum defendente que virou vingança, sei lá. Posso ler? Vai. No Bem Amigos 64, que é o podcast das piores adaptações que a gente fez lá, o Nicolas comentou no podcast e falou: filho da puta, é a vossa senhoria, senhor Segui. E sim, eu escuto essa merda. Cara, tenho certeza que você só ouviu esse por puro acaso, assim. Eu tô ligado que você não ouve. E eu tenho um último comentário desse post rapidinho, que é do Bizarro. Caras. Eu gosto de Demolidor com Ben Affleck. Sei que o filme é horrível. Sei que nada salva ali. Mercenário afetado. Droga, que ele é. Rei do crime merda. Elétrica. Elétrica magrela, orelhuda. Ben Affleck de couro, matando bandidos. Briga com os ajudando no parquinho. Mas inexplicavelmente não consigo mudar de canal ou parar pra não assistir quando estiver passando. Pois é, só um verme, eu sei. É, cara, você é muito bosta mesmo, mano. Tá louco. Aí o comentário seguinte do Edson que é ótimo, que é... Quem tá sozinho é você, esse filme é deprimente. Não. Começa assim. É outro, Gandalf, Gandalf, Gandalf, Gandalf, Gandalf, Gandalf, Gandalf, Gandalf, Gandalf, Gandalf, Gandalf, Gandalf, Gandalf, Gandalf, Gandalf, Gandalf, Gandalf, Gandalf, Gandalf, Gandalf, Gandalf, Gandalf, Gandalf, Gandalf, pega e fala assim: vou começar a ouvir agora o podcast. Então, caso esse Gus Godok pelo filme Ali Extraordinário se confirme, só teria uma coisa a dizer: alegre-se, Amish, você não está sozinho, é o Godoka. Quem está sozinho é você, esse filme é deprimente. Aí, for what? Eu tenho praia de ser mais cavalo, velho. Morreu! Tem. E não foi ainda. Opa, posso ler? Vai, Gariba. No meu post que eu me... Como pode dizer? Eu tava muito inspirado e resolvi escrever uma poesia, um poema, né? Aí tem um cara aqui falando que eu usei ácido, Jack Buffalo Head. Ah, porra, cara, usar ácido pra gesso. Errou! Tu tá usando agora? Tá usando agora. Não, eu não gosto de usar ácido pra escrever poesia e poema. Eu uso pra gravar leitura de comentário, lógico. Mas no dia, cara, não, eu simplesmente. Hã? É muito mais difícil, né? É mais difícil. Mas não, no dia que eu fui escrever isso aí, eu tava andando pela rua, observando as coisas e me veio as estrofes na cabeça, toda a inspiração. Ah, então não era ácido, era maconha, né? Isso. Aí, não precisei usar nenhum tipo de droga ilícita. Ilícita. É isso aí. É só isso que quer dizer? Uma boa explicação. Então tá. Usou isso. Fala que no meu saco, falando que não leu tudo, mas... É que nem MC Brinquedo fala que ele é loucão por causa da imensa alegria que ele tem todo dia que acorda. E não usa droga. Que você tem que medir sua vida, parça. Sou MC Digimon, então. Faz isso. No post da sexta garibagem, do embate do século, né? Teve um comentarista disse assim, é uma explicação que eu vou fazer, na verdade, né? Porque no final, no final essa treta entre o Churrumino com o Zuíço não deu em nada. Mas aí você que se engana, cara. Na última vez que eu e o Churrumino chegamos perto, houve uma tremenda mudança nas marés. Sonal. Certo? Então a gente evitou. Aí ele fica num canto, eu fico no meu. Foi naquele dia que a gente fez o Super-Homem ou o Switch? Foi. Isso mesmo. Teve uns problemas no dia, eu lembro. O Gariba ficou preso no nosso campo gravitacional por muito tempo, cara. Se a massa dele fosse considerável, ele tava preso até hoje. Deixa eu... O Flemmer, tem mais algum aí? Eu só tinha aquele que o Sigi falou, meu. Era esse que eu ia ler. Interessante. O pior que eu copiei é o 2, né? O que ele comentou primeiro, Aí misturou com o segundo, que ele acabou lendo também. Que eu, não, peraí, eu vou ler, vou ler. Seu burro. Foda. Então deixa eu ler mais um aqui, que é do especial mais 18 Faye Higgin, que o Sandror desabafou aqui nos comentários. Coincidência triste. Levei o fora de uma ruiva hoje. Ellen, filha da puta. O cara aproveitando pra soltar fora todas as mazelas. Desabafou. Ah, aqui, até o cachorro tá uivando aí, ó. Até o cachorro seguir achou triste. Ah, meu. Pera aí, deixa eu brigar com ela. Ah, não, cachorro. É, do carinho. É, porque o seguir muta pra gritar com o cachorro, né? O Gariba não. Ah. Pô, foi mal. Eu acabei de voltar e ouvi meu nome. Não, relaxa. Não, a gente tá falando que você tem a consideração de mutar quando você vai cuidar do seu... É, o Gariba não. O Gariba sai gritando com o cachorro, tá ligado? É muito difícil mutar. Pô, pai, eu não tô acostumado ainda com todas as dificuldades tecnológicas do Skype de... De apertar tá. Um botão é pra mudar, né? É muito difícil. Errou! É um botão que parece um microfone justamente pra isso. Pra pessoas saberem que é pra tirar o microfone. Godoka, okay, mais uma aí. Tem. Rapidinho. O mais um pesquisa do site, agora com dia fixo, que foi o penúltimo. Manhattan comentou. O comentário. Dr. Manhattan Nu. Para nudes, por favor, tratar em box. Por gentileza. E só um post, não é nenhum comentário, mas só sobre um post que é o Super Amis Comunidades Resolvemos a Crise Energética dos Reis. Queria mandar meu amigo, né? Carecidamente tomar no cu. E tem um comentário desse post que é o Manhattan falando: fiz os cálculos, procede. Tomar no cu, 6-2. Cara, eu achei genial. Eu vi esse post no rascunho, eu não conseguia parar de rir, velho. O seguinte mandou no chat: cara, tu viu o post do Zoete? Que eu acabei de ver, tava nós dois rindo, né? Tava incrível, esse post foi incrível. Ai, caralho. Segui. Opa, no post do Parabéns Godoka, que foi um post que eu fiz no aniversário dele, coloquei o. Porque eu falei lá que o Mozart tinha nascido e que não tinha nada a ver com o Godoka, e que fiz a montagem lá, né? O PCV falou: parabéns Godoka, um cara tão interessante que nem gravei a voz ainda nos podcasts. É o também, vai tomar no seu. Caralho. Seguindo aqui, Gariba, tem mais algum aí? Tenho sim. Então seguindo ainda da inspiração que o Dr. Manhattan teve para fazer uma análise crítica filosófica, sociológica e muitas outras lógicas sobre a minha poesia. Que ele escreveu um texto totalmente abalizado, né, compreendendo tudo que eu quis dizer. Às vezes até mais, cara. Ele ele entendeu mais do que tu. É porque essa poesia não faz sentido nenhum, cara. Bizarro. Ah, lógico que faz sentido. Não faz sentido porque você não usou o que precisa usar pra fazer sentido, não, né? Usou ele assim. É uma Atom Balde, né? O cérebro, não usei o cérebro. Não, mas eu queria agradecer aqui que tem vários comentários falando: ah, agora eu tô entendendo o Gariba, ah, ele é um gênio mesmo. Obrigado, tem um negócio de gênio, mas... Ah, isso chama sarcasmo, Gariba, cuidado. Ah, sarcasmo é seu cu, vai tomar no cu, rapaz. E mandar um beijo pro Manhattan, beijo, Manhattan. É por mim. Errou! Isso é um gif, esse JPEG? Não, é o JPEG. Nossa, cara, por quê, velho? Peraí. Como é que o JPEG isso vai de baixo pra cima, cara? Mas é legal que o Gariba, o Segui perguntou: esse GIF é o JPEG? Esse JPEG é um GIF? Não, ele é um JPEG. Eu falei, isso é um GIF ou um JPEG? Ah, tá. Eu entendi errado também. Isso é um GIF, esse JPEG? Isso é um GIF, esse JPEG? Isso é um GIF, esse JPEG? Isso é um GIF, esse JPEG? Errou! Peligro! Errou! Tá, vamos lá então. Seguindo aqui, Zweist. No Corações de Ferro, né, o comentarista fala assim: primeira crítica positiva que vejo desse filme. Aí, Virginia, pô, tu não leu a minha, filha da puta? A resposta do comentarista ali, mas não vou com a sua cara. Não deu moral, não deu moral pro Silvio. Correu! Deixa eu ver, o Flamengo não tem mais nenhum, né? Cassiano, velho, porra! Então, eu tenho, posso falar um pelo Flamengo, então? Vai, vai. Obrigado, bicho. Vou falar dois, rapidinho. Um que... Cala a boca. No leitura de comentários, o último que a gente fez, o Pátio Papete 15, o Anubis falou, seguia o Zang? Eu não sei o que é isso, eu não quero pesquisar. Então, eu só li só pra dar atenção pro Anubis mesmo. Eu posso aproveitar um e falar um do Anubis aqui? Aproveita. Na verdade, foi uma resposta que deram pra ele, né? Que no pesquisas do site agora com dia fixo, ele falou, né? AVGN Hentai, foi uma das pesquisas, ele botou. Na verdade, é Hentai do Angry Video Game Nerd. E, velho, na boa, vai te tratar. Aí o Gandalf Q9 colocou aí embaixo. Repetiu o comentário dele. Na boa, vai te tratar. Aí ele repetiu de novo. Na boa, vai te tratar. Aí o Gandalf botou. Nós pensamos que vimos muitas coisas nessa curta vida. E por isso, erroneamente, concluímos que não queremos ver de tudo. O Anubis mandando alguém se tratar, velho. Eu tenho só um último comentário rapidinho, que no do Hunter vs Hunter o comentarista fala Kurapika poderia acabar com os problemas sexuais do Gariba. Na verdade. Deixa eu só dar, aproveitando o Gariba, né? Porque a gente sempre usou o Gariba, tudo, não sei o quê, mas tipo, ele deu uma resposta muito boa, né, pro comentário do Night Raven, né? Justamente essa ideia, transando, não sei o que, curso sem ver, blá, blá, blá, blá. A resposta do Gariba foi ótima, né? Eu vou resumir. Eu podia responder dizendo que existe mitologia errada, tá. Só que em vez disso, escolheu não te responder e só mandar você chupar uma rola verruguenta mesmo. Ele ficou, levou pro lado pessoal, Ficou bolado. Godoka, meu parabéns, velho. Os conhecimentos, caralho, você acha que eu vou ficar aceitando de boa? Eu tenho só mais dois. O post do Zuei sobre Ico. O Maxi Card respondeu: gostava muito do Ico, mas gosto mais do Oco. Ah, beleza, meu cara. Essa porra! Ter que pegar na mãozinha do Jailson Mendes e ter que andar por aquele lugarzinho lá ia ser uma versão legal do jogo, cara. Pegar na mãozinha do Jailson e andar no teu vai, segue. E no podcast do Gremlin Latino, o comentarista mandou em primeira mão uma rata comemorando a indicação do Gremlin Latino. Cara, esse vídeo, por favor, coloque aí no post, que é um cara dançando Nirvana muito animado, velho. Vou mandar o link. Acho que já fez um gif com isso, cara. O Segui respondeu, velho. Quando o cara joga a blusa no chão, o mundo inteiro pensa, fodeu. Mas eu tenho certeza que ele dança assim mesmo. E uma rata embaixo. Esse dia foi louco. Eu ganhei muitos prêmios no Prêmio Latino. Obrigado. Esse vídeo é muito bom, velho. E esses são os meus comentários. Então tá. O cara tá dançando Offspring, cara, não é. É Offspring, é. Ah, tá. Eu podia. Quem vai aí? Só tem um aqui, eu posso rapidinho? No mesmo podcast do Troféu Grêmio Latino que o Segui tinha falado no meio do podcast que o Ventania tinha morrido. Ele morreu mesmo, cara? Você tem certeza? Não. Não, ele foi queimado pelo cu. Enfiaram apagando o cu dele. Ó, assim. Mas eu como mestre não falei que ele morreu, né? Ele cara... foi até apagado a pira com as pegas. Velho, você não manda em porra nenhuma, quem manda é gente, cara. Teve tanto furo de roteiro. Teve tanta improvisação, coitado. Tadinho. Tudo tão bem planejado. Então, ele morreu, até porque você falou assim: não, mano, vocês vão matar mesmo o Ventania? Não, a gente vai matar. Não, mas vocês têm certeza que vocês não querem ver? Não, a gente quer matar. O Garibu, deixa eu aproveitar e só matar a curiosidade. Você tinha planejado que a gente fosse investigar o lugar dos mísseis, né? Eu não tinha planejado nada, cara. Ah, isso explica muito mais. Explica muita coisa. Não, é sério que vocês acharam que eu tinha planejado alguma coisa? Você tinha planejado alguma coisa futura com Ventania, isso eu sei, velho. É, porque você não queria que a gente matasse ele de jeito nenhum. Ficou muito triste, velho. Ah, eu não queria porque, pô, o cara lá tava tranquilão, sentado dele, fumando a maconha do cara. Puta, se o cara, é um cara quer morrer, ele tá pedindo pra morrer, cara. É. Eu vou ler mais um aqui do. Que tem a ver com o Gariba também. Ou o Gariba tá no pode estar no, na leitura do Super Amistos Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories aqui. O cofre do Ultra Don't Give Moral botou aqui. É, Amistos, como minha conta da PlayStation Plus inspirou. E aí ele colocou que a gramática inspirou há muito tempo. E o Segui comentou, o mesmo comentário do Gariba, né? O PlayStation Plus inspirou, ele botou, ela te inspirou a fazer poços cagados. Errou! Ah, cara, a gente escreve ali uma coisinha aqui e outra coisinha ali errada, normal, né? A vida é assim. No meu caso, eu escrevo tudo. Seu caso é sempre. Tadinho, cara. A gente gosta de ti, Gariba, mesmo assim. Não gosta, não. Ah, é verdade, eu sei. Tô tentando enganar aí. Quem eu quero enganar, né, cara? No podcast pesquisa do site, podcast, isso foi um podcast. Manda muito. Que eu não podia assim. O Gandalf que não pôde falar assim, né? É, pessoal do Lego Marvel Super Heroes. Por que vocês simplesmente não jogam a porra do jogo em paz, cara? É uma ótima pergunta, cara. Por que vocês, em vez de pesquisar no Google, não jogam, tá ligado? É sempre. Tirar bastante coisa responder de volta, né, pra esses caras que pesquisam, né? Vai tomar no cu. Tadinho do cara, velho. O Zig já respondeu pra eles. Quer procurar uma ajuda, vai pedir pro teu pai. Vai, sei lá, vai olhar a lista telefônica, velho. Mas não vem aqui. Vai procurar a biblioteca, a resposta pra merda. Vai dar meia hora de cu. Mas pelo amor de Deus. Como diria o senhor... Caralho, o Dr. Gore, né? Quer tudo na mão, filho da puta? É. Mano, eu tenho 4 comentários aqui. Posso ler rapidinho? Vai lá. Não, 3. Na realidade, são 3. Cara, eu queria agradecer o Luan de Paoli, que é o brother lá que entrou, caiu no nosso post, fez o vídeo lá do... Ah, o do Hot Piano, isso. Que é a página dele, que é o do Nerd Complicado, né? E vocês curtam lá a página dele, que é o nosso novo patrocinador. A gente cancelou o contrato com o Daniel HD Art, agora é o Nerd Complicado. A gente só pode ter um contrato com o YouTube, né? Sim, é só um. E, cara, eu acho um comentário muito, muito pau no cu, mas muito pau no cu mesmo, mas eu vou ler mesmo assim, que foi o Dictator, o Planovski, que eu postei fiz um post falando do vídeo do Nerd Complicado, o Dictator falou, nasça com cromossomo XY. Cara, eu achei ele muito cuzão quando ele falou isso. Mas beleza, tá ótimo. No Pesquisas do Site, o Homem Maravilha da Era de Ouro foi um ótimo nick com um. Ele tem um avatar do Magnum Gold, cara. Eu achei incrível. E ele colocou, fiz um quote lá, né? Cremes pra passar no cu. Depois de gravar o podcast, Macatena resolveu visitar mais o site. E faz sentido mesmo. E no Bem Amish 66, que foi o que o Catena participou, inclusive. Matuto postou, raspar o pelo do saco é fashion? Só dou uma parada quando eu posso cabelo na giromba. Caralho, Matuto, o bagulho é doido aí, velho. O cara tem um pinto de 1 centímetro, o cara faz permanente nos pentelhos, velho. Tá louco. Ai, cara. Mas aí? Tem dois aqui que envolvem o Segui, e numa situação parecida, inclusive. Um deles é no... As melhores marchinhas, né, no Caravana da Safadeza. E o puto, o comentarista fala assim, os putos nem pra colocar o setlist vencedor da última balada de Kraven. Aí eu segui, opa, eu vou ali pra avisar, vou agilizar isso por aqui. Beleza, disse que vai fazer o negócio aí. Aí, no do Ico, o Segui explica, né, que, pô, ele jogou, blá. Aí no final. Não, Ico eu não joguei, não falei isso. Não, caralho, nunca joguei Ico, isso. Mas é, cadê? Aí o cara é. Essa porra do pato, cara. Tá reclamando? Tá. Já durou demais. Já. Fala, Zui. Aí o cara fala assim: tô pra fazer um texto, mas a preguiça me impede de escrever. que você disse que ia fazer um texto sobre os jogos indies e a indústria coxinha, né? Sim. Aí, entre aspas, ele deve sair na segunda que vem. E é tipo faz umas 3 semanas. Não faz não, cara. A segunda que vem, porque teve o do carnaval, então acabei não postando. A gente fez o bagulho. A segunda que vem é a segunda amanhã. Verdade. Ah, tá. Olha só, olha eu errado aí. Mas obrigado. Você acha que vai sair amanhã? Não. já tá cheio amanhã, já, cara. Puta, sério? Já tá cheio de post? Já tá. Não, tem um espaço ainda. Vai lá assim, cadê? Eu vou tentar. Mais alguns aí? Tem dois, assim, rapidão. Um que me deixou orgulhoso, né? Tipo, faz sentido, cara, a gente fazer esse negócio todo, essa porra, esse site, né, cara? Quando vejo uma coisa dessa. Madame Tomba Macho, a mística. Quem sabe muito bem que é o Bruno, né? Fala assim, a capa do vídeo é muito bom pro Office White. Vou impostar, nem sabia que existia anime do joguinho. Quer dizer, eu não sabia que existia o desenho do Zillion, né, cara? Que pariu! Ai, que burro! Errou! Mas eu fiquei orgulhoso, tá ligado? De poder, tipo, sei lá, cara, apresentar pro cara um negócio que todo mundo sabia que existia. O contrário, eu tô ligado que existe, né, cara? Não é muita gente que tinha o Master System, assim, tinha esse joguinho, mas, porra. E um que eu não entendi do Egon, né? O Egon de volta à ativa. Depois de sair da passiva, ele volta à ativa. Que diz assim, é do trailer da série do Atrevido. Essa série já é melhor que a da DC por 2 motivos. Por não ter o Batman, seria melhor que Gotham. Por ter uma cópia decente do Batman, seria melhor que Arrow. Mas eu não entendi, cara, a primeira coisa. Porque, tipo, o Gotham também não tem o Batman. Os caras são muito bons, velho. E o Bruce Wayne? Fala aí. No meu post sobre o Jornal dos Amishes, né, a primeira edição, Vladimir Putin polêmico. Jesus, que é aquilo que eu li, cara. Ele mandou que você tirou aquela informação. Não, calma, peraí. O puto falou, Gariba pegando notícias do sensacionalista.com.br, aguardem os próximos posts. São Paulo troca rodos por canudinhos, vampiro alienígena aterroriza o Rio de Janeiro. Aí o Anubis comentou, o filho do diabo foi visto, enfim, foda-se o Anubis. O que eu queria dizer é que eu não peguei a notícia no sensacionalista.com, tá? Eu peguei em apenas uma fonte, que eu vi um amigo meu compartilhando no Facebook. Parabéns! Que burro! Eu queria dizer pra ele que eu não sou jornalista, então tudo que tiver a ver com jornal, eu não tenho nenhum tipo de bad. Que bom! Ele tá perdido mesmo. Mas né? o cara colocou o link errado, ele colocou o sensacionalista. Que eu cliquei e não foi pra lugar nenhum. É pior ainda, né, cara? Por isso que eu acho que peguei sensacionalista. Mas isso é verdade, eu só peguei um e escrevi o post, nem me preocupei em ver se é verdade, se não é. Tanto que tem uns outros caras aqui falando que pesquisaram e só encontraram essa notícia em site que não é conhecido. Tipo. Compromisso com a verdade sempre, né? Boa, obrigado, acabei de encontrar um próximo. Uma palavra-chave que eu vou colocar nos posts de jornal. E só pra tipo, lembrar aqui. Eu acabei de abrir sensacionalista.com e ele é bem panaca nesse. Não, ele é verídico. Porque Dilma disse que Boyhood não merece vencer porque começou a ser feito no governo FHC. Mais alguém tem comentário aí? Cara, eu não tenho um comentário mesmo. Eu queria ler uma pesquisa de hoje, eu posso? Deixa eu só falar mais dois comentáriozinhos aqui. Que é do então fala aí. Rapidinho. No meu post do John Wick, o Egon perguntou, tem no Netflix? E o Puto comentou, se tivesse Netflix, este post começaria com, oi amigos, como estou sem PC, estava procurando no Netflix e achei essa coisa linda, porém historicamente errada, que vale 2,75 garimpos. Quem escreve post assim? E aí, e só um detalhe, né? A gente compartilhou o post no Facebook. E aí apareceu misteriosamente uma curtida do Super Amish no próprio post. E o Diego Oliveira comentou: eu acho que o Gariba curtiu o post no perfil do Super Amigo. Sabe o que foi engraçado, cara? Que nesse dia eu tinha ido pra casa da minha mina, tá ligado? Quando eu cheguei lá, a gente tava conversando, ela falou: Gui, aquele seu amigo, ele curtiu de novo a publicação com a página, ela já conhece o Gariba, tá ligado? Cara, eu já mandei inbox pro Gariba: Gariba, não curte mais nada na página, cara. Eu fiz isso também. Eu até falei ao conversa do... Eu já saí do gerenciamento da página pra não criar mais problema, porque eu sempre esqueço, cara. Eu tô aqui no tablet, eu curto e eu esqueço. Não aparece Super Amigos curtiu, aparece que eu curti, então eu não sei, né? Porque você tá lutando com Super Amigos. Errou! Errou! Eu fico feliz de não conhecer sua namorada e ela já me conhecer. É bom, cara. Fico feliz de fazer parte da vida de vocês. Eu me sinto famoso. Então, pra finalizar... Eu queria falar do desvelamento que eu escrevi no post e... Do quê? Não, é que você... Do quê? Desvelamento? Post do Yu-Gi-Oh, você comentou. É repetido às vezes, blá blá blá blá. É desvelamento. Ou o Gariba usou a palavra difícil de propósito ou ele escreveu errado. Aí o Felipe Pesquipeira colocou. Acho que ele quis dizer desnivelamento. E é verdade. Eu achava que era desvelamento, mas é desnivelamento. Aí quando a gente acha que, sei lá, o Gariba conseguiu superar um pouco. Errou! Gariba, só um conselho, velho. Da próxima vez, finge que a palavra é difícil. É. Não facilita as coisas pra gente, não? Percebendo, eu tô colocando mais palavra difícil. Mas vai isso. Só pra falar hoje, ainda. Porra, Pato, calma. Tá on fire hoje. Não, só vou falar que hoje as pesquisas 22/2, que é o dia que a gente tá gravando isso, caso alguém não tenha percebido, né? Dia do Oscar, a gente cagou, né? Que é verdade, a gente acabou de compartilhar uma coisa aqui do Oscar. Cobertura do Oscar. Um prêmio perdido. Você manja muito, né? É que tá sem PC, não passou isso no Netflix, né? Eu vou curtir aqui como super amigo e botar a culpa no Gariba. Bota a culpa nele, eu já fiz isso, cara. Muito cuzão, né? Enfim, tem lá Princesa do Mario pelada, 6 views. E tem um Princesa Peach pelada. É P-I-T, tá ligado? Eu pesquisei Peach. Peach é a porra de um anjo. Ele não é uma princesa. Cara, que porra é que vocês estão fazendo, cara? Tem o Eu Sei, Vou Ganhar, Duelo de Titas Filme. Ah, eu vou ganhar. Tem o que cartas no Yu-Gi-Oh! Que fudem. Eu não entendi direito isso. É na abertura, cara, que o cara fala, tipo, como se tivesse um eco. Tá ligado? Caralho! É. Eu tinha... Cadê? Qual é o último? Ah, Coroas Querem Dar também? Sua não, mulher vai odiar. Peraí, cadê o outro que eu tinha visto aqui? Mulheres Feias Querem Dar Agora. Ah, eu esqueci. Ah, foda-se, acho que não tem mais. Eu tinha esquecido o coisa que eu ia ler aqui. E aí, cara, teve 5 pesquisas pra Big Bogs, tá ligado? Ficaram pra escrever Boobs. Boobs e botou Bogs. Só que 5 pessoas conseguiram errar desse jeito, cara. E tem o Highlander desenho animado, só que Highlander tá com R, tá ligado? Highlander. Raimundo. Pede o vídeo! Tem uma que eu dei muita risada, peraí que eu vou... Vai estar no post de pesquisa depois, mas eu vou aproveitar aqui, ó. Provas, vírgula, de, vírgula, que, vírgula, o Superman é um babaca. Que... O cara queria dar certeza que todas as palavras estavam certas, uma delas, pelo menos, né, cara? É, cara. E com isso, galera, vamos ficando por aqui, até a próxima... Tentar na próxima fazer no Hangout, se a gente já tiver desbloqueado no YouTube... Então, ou seja, a próxima leitura é só em agosto, galera. senão a gente vai criar uma conta no YouTube, vai chamar The Audacity to Podcast, vai tomar no cu. Vai ser a nossa nova conta no YouTube. A gente vai upar só coisa lá. Abraço, galera. Até a semana que vem. Errou! Eu ainda tô vendo uma rata dançando aqui. Errou! Meu Deus, ele deu pirueta! Eu esqueci que uma rata dava cambalhota, velho. Tá, chega, eu vou parar de gravar. O que caiu no chão? O rato tá rouco já. Pronto, parei de gravar.